Acho que todo mundo já ouviu a frase que nada é por acaso. Acho que já, né? A questão é saber se a gente acredita nisso, que nada realmente acontece por acaso. Nós, seres humanos, espíritos encarnados, estamos aqui no planeta para nos relacionarmos. Nós temos que aprender um com o outro. E nós temos muito que aprender. Mais para aprender do que para realmente ensinar, né? Pensando assim, e fazendo um exercício mental, abrindo a nossa mente para ideias novas, porque a gente precisa, vamos imaginar que cada encontro que a gente pode supor que foi obra do acaso, que foi algo sem significado, cada encontro ele traz uma busca, um anseio, e cada encontro é único. Quando a gente vai num lugar e a gente é atendido por alguém, não é por acaso esse encontro. Nós estamos buscando alguma coisa, às vezes, de forma inconsciente. E os mecanismos desse universo, ele nos coloca perante as pessoas que podem nos dar aquilo que nós estamos procurando, necessitando. É interessante isso. Que quando a gente começa a pensar dessa forma, eu falei em exercício mental, a gente começa a dar mais importância a cada pequena atividade, a cada pequena situação do nosso dia a dia. Pequena, porém, grande. Quando a gente reza, muitas vezes a gente pede para Deus para que Ele nos mande um sinal, que Ele nos ajude através de uma bênção, que Ele nos... Enfim, a gente pede um monte de coisa. Só que as coisas não acontecem dessa forma clara como a gente quer. Não vai chegar alguém lá bater na nossa porta e dizer: eu sou emissário de Deus, eu vim trazer aquilo que tu pediu e que Ele está te mandando. Não acontece assim, né? São nesses encontros em que as coisas se revelam. A gente fala bastante de oportunidade. Oportunidade, que o nosso dia ele é repleto de oportunidade. Grande parte delas a gente nem percebe. E às vezes desperdiça. Então, aquele encontro em que a gente não dá bola, pode estar ali a oportunidade que a gente precisa. Pode estar ali o momento em que de repente eu tenho de botar para fora o que eu tenho que botar para fora. Não eu mesmo. Não aquele eu que se repete todos os dias e que é encaixotado em procedimentos sempre iguais, em rotinas de comportamento. Porque aquela rotina, aquela repetição que eu venho fazendo todos os dias, ela não vai fazer com que eu vá para frente. É quando eu rompo com isso, quando eu vejo que eu tenho que fazer alguma coisa nova, que eu tenho que aproveitar aquela oportunidade para colocar talvez o coração. O que eu quero dizer é que talvez eu tenha que olhar para frente, para quem está na minha frente, e não para mim. Porque a gente sempre, quando a gente está se relacionando com alguém, isso também de uma forma muito inconsciente, a gente às vezes não está nem pensando nisso, mas a gente está fazendo o quê? A gente está se auto-completando dentro do que a gente consegue nesse encontro. Então eu vou, de uma certa forma, não tirar, mas eu vou extrair desse encontro o que eu preciso. Eu não estou observando o que ele precisa. Talvez a gente nunca tenha parado para pensar dessa forma. Porque aquele outro também está buscando alguma coisa. E talvez eu tenha para dar aquilo que eu pedi, talvez seja a oportunidade de, repente, fazer diferente, tratar diferente, simplesmente ouvir. Às vezes é só acalmar, é só parar e escutar. Deixar a outra pessoa. Vamos ver o que dá para fazer. O que nós estamos entregando em cada encontro nosso? E a gente pode usar os encontros, esses fortuitos, que talvez a gente não veja mais, mas tem aqueles encontros diários com as mesmas pessoas, dentro de casa. Ali estão os encontros fortes. O que nós estamos entregando naquela relação para que ela seja verdadeira? Ou será que a gente está mantendo sempre um papel? E a gente tem vários papéis, né? A gente é filho, a gente às vezes é irmão, dependendo do caso. A gente é amigo, a gente é marido, a gente é colega, a gente é um monte de coisa. E em cada um desses a gente parece que executa um papel estreito e fechado. A gente não abre. Para que de repente o eu que eu sou completo, ele possa se expandir em todos esses papéis e fazer alguma coisa substancial. Outro dia a gente estava até conversando sobre quando a gente desencarnar numa situação hipotética que Deus viesse nos cobrar, viesse nos pedir contas, hipotética porque não é assim que acontece, ele não vai pedir, né? Mas digamos que ele viesse nos pedir o que tu fizeste durante a tua vida, ou melhor, ele vai perguntar assim, quanto tempo tu viveu? Aí vamos chutar, eu vivi uns 80 anos, chuta alto, né? E o que tu fez desses 80 anos? O que tu fez de bom desses 80 anos? Daí a gente vai começar a olhar assim para os lados, vai começar a pensar o que eu fiz de bom. A gente vai começar a tentar puxar alguma coisa, né, para dar essa resposta para ele. A gente vai dar umas, vai tentar dar uma curva, né? A gente tenta até a Deus, a gente tenta enganar. E ele vai perguntar, tá, e o que tu fez de bom para os outros, então? Porque até agora tu só disse coisa que tu fez de bom para ti e para os outros. Daí a gente vai dizer, ah, mas eu dei umas roupas que eu tinha lá em casa. Aí ele vai dizer, ah, mas essas roupas aí tu deu porque estava te incomodando e tu mandou embora. Não, mas eu também, eu fiz não sei o quê. Aí, quando a gente vai ver a essência e a raiz de cada ato que a gente faz, que a gente acha que é bom, a gente vai ver que são atos, de novo, que são bons para nós. É, por algum motivo meu, eu resolvi fazer. E talvez eu consiga até ajudar alguém. Mas, na essência, eu estou fazendo para mim. Então, a gente vai repensando, vai olhando dentro das nossas relações. Com todo mundo, a gente trata sempre aquela questão do espelho, que já foi dito também. Eu gosto de alguém por aquilo que esse alguém está refletindo para mim. Enquanto aquele alguém me serve. Né? Não é assim que a gente faz? Às vezes a gente se acostuma e fica. Nem olha mais para o espelho, a gente só fica. Mas normalmente é pelo retorno que aquela pessoa nos dá. Porque a gente jura amor e depois de uma primeira, terceira, quarta, quinta, não sei, cada um, quando a gente tem um problema lá, a gente diz, eu te odeio, eu nem te amo mais, eu te odeio. Então não pode virar de uma hora para outra, amor virar ódio. Não era amor. Ou seja, tu não significa mais para mim. Mas enquanto a gente ficar nessa de olhar para o espelho e procurar no outro, a gente não avança. Porque, que nem o Beto falou, a gente vai ficar só apontando. É mais fácil eu dizer que tu tá errado, que tu fez isso mal feito, que tu não sei o quê, do que eu ir fazer. É mais fácil apontar. Só que enquanto a gente faz isso, a gente não vai para frente. A gente fica estaqueado no mesmo lugar, né? Que nem cavalo amarrado. Fica ali. Daqui a pouco acaba a comida. Tchau. Por que a gente não consegue, né? Por que a gente não trata essas tendências que a gente tem? Muitas delas boas e muitas outras não boas. Por que a gente não trata? Olha a pergunta que tem aqui no Livro dos Espíritos. Capítulo Perfeição Moral. Uma só. A pergunta é, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Será que a gente conseguiria sempre vencer essa má tendência ou as más tendências que tem dentro de nós, que a gente percebe, simplesmente pelos nossos esforços? E a resposta é tão curta. Eles dizem sim, e algumas vezes com fracos esforços, ou seja, não precisa fazer muito para vencer essas tendências materiais que a gente tem dentro da gente, que é tudo de agregação, não precisa muito. Mas ele continua, ó. É a vontade que lhe falta. Quão poucos dentre vós fazem esforços, ele complementa. Então, a gente está tudo no mesmo barco, né? A gente está tudo na mesma situação. Ninguém está melhor do que ninguém, senão a gente não estava todo mundo junto, provocando esse encontro. A gente tem que perceber cada vez mais e arregaçar as mangas, né? E fazer, porque ninguém vai fazer para nós. De repente, de tanto criticar aquela pessoa, ela vai para frente, mas eu não vou. Se eu não fizer por mim, eu não vou. Sou eu que tenho que mudar. Jesus, ele pegou aí os 10 mandamentos, ele resumiu em 2. E o segundo diz, faz ao teu próximo aquilo que tu gostaria que fosse feito a ti mesmo. Ou seja, quando tu estiver com alguém, olha para essa pessoa. Faz o que ela precisa. Não faz o que tu precisa, faz o que ela precisa. Porque automaticamente a gente vai estar fazendo para nós. A gente não acredita, senão a gente já teria feito isso, ou estaria fazendo. Mas quando a gente faz olhando para o outro, a gente se realiza. A gente se recria. A gente muda. De repente o outro não aproveita essa oportunidade do fazer para ele. É problema dele, é aprendizado. A gente também não aproveita um monte de situações, um monte de gente que nos auxilia, que nos dá tanta coisa, inclusive direções. Mas uma hora a gente vai lembrar disso tudo, a gente vai, dentro guardado, a gente vai lembrar do ensinamento, do conselho, do exemplo que a gente viu. E aí, de repente, a coisa começa a andar, né? Segundo mandamento. São só dois. São só dois. E a gente não consegue.